Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Olá, tudo bem? Tem uma coisa estranha, né? Diferente dos outros programas. O que será? Essa é a edição de número 18 do Prediletas da Casa, aqui na radinha do YouTube. Eu sou o Tuizinho. Como vocês estão cansados de saber. E que coisa estranha, que música diferente no fundo, né? Por que será? Nas outras edições do programa, é outra música. Porque essa edição é muito especial, né? Sem clichês. Modeste os clichês. Clichês à parte, né? É melhor ser. Porque é a edição famigerada especial do Residents. Aleluia! Desde a primeira temporada, prometendo essa edição especial do programa, e nunca rolou. Agora, enfim, a promessa é cumprida. Desde 2016 eu ando prometendo, na primeira temporada do Prediletos da Casa, né? Quem são os Residents, afinal? Que música maravilhosa, olha só, vamos ouvir mais um pouquinho. Essa música é Dreaming of an Anthill, que é de um disco delicioso chamado Animal Lover. Delicioso também é esse grupo de basicamente 4 integrantes, né, que já tem mais de 40 anos. O primeiro disco deles é de 72 ou 74. Antes já tinha gravações. Só que essa banda é tão longa história, tanta coisa que não dá pra... Daria pra fazer um programa sobre Residents só falando da história dos Residents, né? Não tem como resumir. É irresumível. O que eu fiz? Eu pensei num critério para selecionar as músicas desse programa. Que critério? As minhas prediletas, né? Porque afinal de contas, esse programa é para isso. Prediletas da minha casa. E Residents faz parte disso mais do que qualquer outra coisa, talvez. Eu sou tão suspeito para falar de Residents que eu já até fui num show deles em 2015, aqui no Brasil, e fiquei... Vai... 10 metros. Mentira. Uns 12 metros do palco. É tudo. São décadas, né? Não só anos, mas décadas de devoção. Eu conheci na metade da década de 90 e tal. E depois foi proliferando. Eles têm mais de 150 discos, mais de 150 discos oficiais, provavelmente. Já perdi a conta, todo mundo perdeu as contas, até eles mesmo. E muitos filmes, né, shows, turnês, fazem turnês. E é muito interessante falar de Residents porque não dá pra generalizar, né? Os Residents dos anos 70 são diferentes dos Residents dos 2010, por exemplo. Eles estão em turnês ainda e tal. E são prolíficos, né? Os artistas mais prolíficos do, da música. E do, por exemplo, tem um cara lá que dá aula na USP, o Arlindo Machado, que uma vez ele disse que não sabe se os residents são músicos que fazem filmes, clipes, tudo mais, ou se são artistas visuais que fazem música, né? A MTV, por exemplo, puxou a ideia de videoclipe dos Residents. Eles inventaram o videoclipe. É verdade. A própria MTV no começo, quando não tinha nada pra, não tinha clipe pra passar, passava os filmes bizarros e surreais dos Residents. Ok, é muita coisa, não tem como. Então, voltando ao critério, eu escolhi músicas da categoria músicas lindas, né? Pra ser coerente e condizer com o programa. Porque veja bem, os Residents são muito, digamos que, plurais, né? Se tratando de gênero, de estilo, sonoridade. Como eu disse, cada disco deles é diferente um do outro, cada música é inesperavelmente diferente uma da outra. Isso é bom. Então, eu poderia, sei lá, escolher as músicas mais inacessíveis. Tem muita coisa experimental, por exemplo, principalmente nos primeiros anos do grupo. Ao mesmo tempo, tem coisas tão sensíveis, tão leves, tão sei lá, celestes, né? Tem o inferno, tem o céu, tem os quatro elementos, tem as quatro estações, tem tudo junto, né? E essas músicas mais lindas se dão justamente devido a essa sinestesia. Residents é uma banda por excelência sinestésica. Como essas músicas mais lindas, isso nas minhas sensações, né, são mais sinestésicas e tem tudo, tem todos os elementos. Por exemplo, elas eu consigo decifrar algumas coisas nos Residents. Sempre tem uma melancolia que se equilibra muito, mas muito, com, sei lá, com esse universo leve que eu citei ali atrás, né? Tá, melancolia, né? E ao mesmo tempo tem coisas pesadas que, com a mistura de todos esses elementos, formam essa síntese e blá blá blá. Eu separei por... Eu tentei ser fiel à cronologia de anos, né? Então, essa primeira música que eu escolhi é de um disco de 1980, né, chamado Commercial Album. É um disco muito curioso, porque ele tem 40 músicas de um minuto cada música. É um minuto cravado cada música. E a ideia é que a música radiofônica, se evitar as repetições, ela fica boa. E tá certo, sabe? Funciona. Então eu separei uma música desse disco de um minuto, a música, chamada The Talk of Creatures, que eu gosto muito. E tem vídeos, né, dessas vinhetas de um minuto. Esses vídeos foram, na época, né, pro Museu da Imagem do Som, não, pro Museu da Arte Moderna lá em Nova York. Então vamos lá, The Talk of Creatures. Daqui um minuto nós voltamos. Ai, dá vontade de ficar ouvindo essa música de fundo, né? Tá, mas ouvimos The Talk of Creatures, do disco Commercial Album, de 1980. Não é à toa que chama Commercial Album. Que tem aquela ideia lá, música cortada. Dando continuidade, vamos ouvir agora Harry the Head. É a música do Freak Show, de 1990, eu acho. 92, 90, acho que é 90. Olha só, esse aqui é o ingresso do show do Residents que eu fui, eu, claro que eu guardei isso, não quis jogar fora, porque é raro, nunca vou em show e tal, e, só que The Residents não deu pra segurar. Foi numa quinta-feira, 17 de 9 de 2015, às 10 horas, no Cine Joia. São Paulo, classificação etária 18 anos. Então, não podia levar a câmera profissional ou semi-profissional. Eu cheguei a levar a câmera para São Paulo, né, com a intenção de filmar o show deles nessa câmerazinha aqui. Mas não rolou, então eu não segurei e filmei pelo celular. Só que, claro, eu tô num show do Residents. Eu tô a 20 dedos do palco. Eu vou ficar olhando no meu celular enquanto eu filme? Claro que não. Eu filmei aqui. Ou aqui, não, com essa mão. Eu filmei aqui e olhei aqui, claro. Porque sei lá, né, é um desperdício olhar no, na tela do celular enquanto você filma, você tá perdendo aquele momento. Dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, fica a dica. Não é de se condenar quem filma o show em celular, né. Dá pra filmar e olhar o show. Então ficou meio tremido, mas ficou lindo. E eu vou botar um pouquinho desse caldo aqui para nós assistirmos. Now. E essa música que eles estavam tocando nesse vídeo aqui é essa música que a gente vai ouvir aqui na versão original, que é Harry the Head, do disco Freak Show. Olha só que diferença. Human, the head is finally dead. I am. A água tava fervendo. Não chega a ferver, né? Pro café. Ouvimos Harry the Head com The Residents. A banda do dia, da noite, do programa especial dessa semana. Né? Na semana passada não deu tempo de fazer o Prediletos da Casa. Então, mas enfim, tudo isso é muito meio que atemporal também, né? Ouvimos, já falei o que ouvimos 30 milhões de vezes. E a próxima música se chama The Old Woman. É uma música de um disco chamado The Gingerbread Man, que é um disco muito, muito engraçado. É. E essa música é muito, muito bonita, muito excêntrica. E no fim ela fica tão explosiva, tão ensolarada, sei lá. Vamos lá. He was old and could barely hop around. And Mark would sure never have done it. Só 1 minuto e 20 da música de fundo e eu nem percebi. Pra você ver, né? Como as coisas são. Ah, então, vamos lá. Próxima música é de um disco de 1998. Eu não falei o ano do disco Gingerbread Man, né? Acho que é 95. E agora essa Burn Baby Burn é de um disco muito bom chamado Wormwood, de 1998. Esse disco conta histórias não contadas pela Bíblia, né? Vale a pena pela sua beleza, pela sua lindeza natural. Da casa, ouvimos Burn Baby Burn do disco Wormwood. Se fosse, é que assim, a versão original é bem diferente dessa do Wormwood. Essa é uma versão ao vivo do disco, talvez seja do Road Worms. Talvez seja o Wormwood Live também. É que tem tanta coisa, né? Que às vezes é um labirinto delicioso de ficar perdido. Porque a partir disso se descobre cada vez mais coisas lá dentro. Tão viscerais, não é? Ok. Agora eu vou deixar aqui uma sequência de músicas maravilhosas do disco Demons Dance Alone, Demons Dance Alone, de 2002. Esse disco rendeu uma turnê também muito legal, muito bonita, que fizeram nos Estados Unidos e tal. No YouTube tem um show inteirinho dessa turnê. Dá pra ver, muito legal. Então, esse disco eu nunca entendi muito bem o conceito dele, mas ele é dividido em três partes: a perda, as três metáforas e alguma outra coisa. Mas sei lá, nunca li muito sobre esse disco também, mas é um disco lindo, muito bonito. Então, desse disco, eu vou deixar aqui uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 músicas, sem interrupção. Depois eu volto pra falar mais um pouquinho de Residents. Bem, o nome das músicas é Mr. Wonderful, The Weatherman, depois Caring, depois Honey Bear, depois The Car Thief, essa é mais linda, depois Needness, e depois Three Metaphors, Wolverines. Vamos lá. Thank you. taller, and if I wasn't quite so old, if my raincoat had a collar to help me keep away the cold, if my little mouse Norman was still alive inside the sun, he used to keep himself so warm and cozy. And help me buy some pecan pie.

Né? Fomos, voltamos, voltamos, fomos. Eu tô lendo esse livro aqui. Deixa eu dar um zoom pra catar o livro melhormente. Cadê o focus? Eu tenho que afastar um pouquinho, talvez. Matadouro 5, de Kurt Vonnegut. Um escritor americano que nasceu na Alemanha. Ah, agora pegou. Legal. Essa lente que eu tô filmando essas edições do Prediletos... Não é a melhor lente que eu tenho aqui, mas ela quebra um galhão devido justamente ao ângulo que ela capta, né? As paranauês. Um clássico anti-guerra peculiar e inigualável. Eu tô falando do escritor, né? Vonnegut é George Orwell, Dr. Caligari e Flash Gordon juntos num único escritor. Um cientista maluco, gozador, mas ético. Uma maravilhosa obra de arte. Um livro engraçado do qual não se pode rir. Um livro triste sem lágrimas. É bem isso mesmo. Bom, eu comecei a ler, né? E digamos que eu falei de Odisseia ali atrás, né? Nossa, tá com zoom. Desculpa. Então é uma jornada, talvez dele mesmo, né? Com outro nome. E em épocas diferentes. E é curioso porque as coisas adquirem um certo tom narrativo e do nada, de repente, ele é abduzido por ETs do planeta Tralfamador. Ok. Fica a dica, né? Todo programa eu procuro dar dicas literárias também. E de filmes e de tudo mais, né? Ah, legal, né? Depois dessa desse oceano de delícias do disco Dead. Como chama mesmo? É Demons Dance Alone. Confundi com Dead Can Dance, tem nada a ver. Vamos dar continuidade, né? E ouvir agora Inner Space, que é uma música linda, linda, linda, melancólica, até onde tem que ser, né? Chamada Inner Space. É do mesmo disco dessa música que tô tocando aqui. Que já saturamos de ouvir, né? Mas isso é bom. Quanto mais se ouve, mais se quer ouvir. Residents é assim, a banda instigante, que te instiga a conhecer todo o trabalho deles. De qualquer maneira, eu recomendo desde o primeiro disco até o último disco. É um trabalho árduo, de anos e anos e décadas, mas vale a pena. A bateria provavelmente vai acabar da câmera, porque já tá vermelhinho ali. E então vamos de música. Inner Space, do disco Animal Lover, que é um disco de 2005, acho. Delicioso também. Tem uma música muito bonita nesse disco chamada The Whispering Boys. E outras, todas as músicas do disco são boas. Queria colocar muito mais músicas aqui, né? Mas não fica para uma outra oportunidade. Eu já toquei Residents no Prediletos da Casa, lá da primeira temporada, de 2016. Eu acho que foi a música Edwina, do disco Not Available, de 1978. E se quiserem conferir, voltem lá. Tem tudo aqui no YouTube. As duas temporadas. Ok, vamos de música. Thank you. Que delícia, não? E dá pra perceber que é a mesma música, que essa música é a mesma dessa música do mesmo disco dessa música de fundo, né? Talvez seja a mesma música, um pouco diferente, né? Ok, ouvimos Inner Space do disco Animal Lover, delícia, né? Agora vamos saltar para 2006, um disco muito bom também, chamado Tweedles. Ele tem uma capa toda 3D, né? Você abre assim, você tira, tem um objeto fálico pendurado. O nome dessa música é Dreams. A bateria da câmera não acabou ainda, mas se acabar eu deixo avisado aqui. É a primeira faixa do disco, é a música que abre o disco. Vocês devem ter percebido que todas as músicas que eu botei aqui, a maioria, tem uma voz feminina, né? Eu acho que é Molly Harvey. Ela é uma colaboradora, amiga dos Residents, que tá sempre junto cantando nas turnês. Não hoje em dia, mas até o final da década de 90, talvez. Não, mais ainda. Os 2000 também. E ela tem uma voz muito linda. Acho que ela começou a gravar com eles lá no Demon's Dance Alone, ou antes, né? Acho que antes. Tem uma voz feminina lá na segunda música que a gente ouviu aqui, que não é ela não, no Freak Show, naquela música Harry the Head, não é ela. Aliás, Freak Show também é um disco que era um CD-ROM, um jogo, aí depois virou um disco, ou vice-versa. E esse jogo tem CD-ROM da época, né, de 1990, olha só. Então eles foram pioneiros também no CD-ROM, nessa coisa de CD-ROM. Enfim, Residents é gigantesco, é um gigante. Vamos ouvir Dreams, que não é à toa que chama isso, do disco Tweedles. Thank you. inside a swarm of bees. Oi, voltamos com Prediletas da Casa. Eu sempre quis fazer isso. Olhar pra essa câmera e olhar pra essa lente. Olhar pra essa lente, olhar pra essa lente. Camera 1, Camera 2, Camera 1, Camera 2. Já me garanti aqui no celular, né? Porque tá acabando a bateria daquilo ali. Bom, ouvimos Dreams do disco Tweedles de 2006. E esse disco é muito estranho, no bom sentido, no bom sentido. É lindo, lindo. E conta uma história. Aliás, um monte de discos dos Residents contam uma história e várias histórias. O Randy Rose, que é um dos milhares de nomes do Homer Flynn, que quem conhece Residents mesmo, quem sabe bem de Residents, sabe que o Homer Flynn é o próprio Randy Rose, que é o próprio vocalista dos Residents, que é aquela figura que se transforma nos palcos, por exemplo, e nas performances e tudo mais. Cata aí no YouTube. Aliás, assim, né? Aí, acabou a bateria lá. Agora só aqui. Ele se passa como empresário do Residents, com o nome de Homer Flynn mesmo, o porta-voz, né, o que concede todas as entrevistas pela banda, né? E ao mesmo tempo é muito perceptível que é ele, o Randy Rose, e vocalista dos Residents, essa figura possessa. Então, ele tem um canal no YouTube que ele inventou uma história e foi desenrolando essa história em vários capítulos. Acho que tem 30 capítulos, né? E depois, antes, né, aliás, já tinha feito isso com outra história que ele inventou, que é do Bunny lá, do Bunny Boy, etc. E tem tudo no YouTube, fez as coisas pro YouTube, né? E depois virou disco, virou tudo, virou turnê. É doido, é muita coisa. É muita coisa mesmo. É inesgotável, Residents. Pra vida inteira. Tá. E vamos dar continuidade, né? Vamos ouvir agora então Secret Room, que é desse disco, Bunny Boy. Deixa eu só conferir o ano do disco, por favor. O disco é The Bunny Boy, de 2008. É uma música lindinha também. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta para encerrar o programa e etc. Voltamos com Prediletas da Casa. Ouvimos Secret Room, do disco The Bunny Boy. Muito boa. E é isso. Chegamos no final de mais uma edição do Prediletas da Casa. Ok. Foi muito bom brincar com vocês. Foi muito bom estar com vocês. E vamos fechar o programa com Collider. Collider é uma música de 1986, de um disco que na verdade é um EP, que é o próprio Collider, né? Essa música é de um outro disco e tem um EP com várias versões dessa música. Eu escolhi a mais legal, que é a que fecha o disco, que é a Collider Prayer Mix. Fiquem com Collider, The Residence, e semana que vem a gente volta. Fiquem com Deus também. Um beijão pra todo mundo. E vamos lá. Customer ball. just stands there as lonely as can be, and wishes he was still an old pine tree. Yeah. unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa.